não perde, não. Há um Deus em sua frente que tem todo o poder, que o toma pelas mãos e faz vencer. Você sabia, irmão, quando o crente vai à luta, ele não perde, não. Há um Deus em sua frente que tem todo o poder, que o toma pelas mãos e faz vencer. O crente vence a batalha, o crente vence o mundo, o crente vence a guerra, o crente vence tudo. Deus está na frente e faz o crente vencer. O Deus do crente abre porta pro crente passar. E se tem crente na fornalha, o fogo não vai queimar. Se tem crente orando, Deus abre o mar. O seu nome é Jeová, Deus forte, tremendo, príncipe da paz. Você lê primeiro, ele é capaz. Ele ergue um braço e pega o sol com a mão. Ele rege o universo pelo seu poder. E ninguém pode deter. O crente vence a guerra, o crente vence tudo. Deus está na frente e faz o crente vencer. O Deus do crente abre porta pro crente passar. E se tem